mim. Não quero ouvir ninguém, eu quero a solidão. Já sou por gentileza, me traga qualquer coisa que faça aliviar esta cruel paixão. Diga esses trouxas que estão me censurando que o homem quando chora tem sempre uma razão. E eu estou chorando nesta mesa, é porque estou sofrendo a dor de uma traição. O homem quando chora numa mesa já tem certeza que fracassou. Se eu estou chorando aqui agora, meus sonhos terminaram, morreu meu grande amor. De uma morena quase bom um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestido amassado, debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, um sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu melhor voz de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu melhor voz de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. E esses são os 25 sucessos de Zezé, o príncipe dos teclados. Quem tá gravando tudo ao vivo é o estúdio Artimeiro. Nos braços de uma morena quase morro um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestido de amassado, debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu melhor fonte de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira naquela minha bela cela, ao lado do meu velho Alfonso de caçador. E tem razão, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Diz! É ao vivo pra você, o príncipe dos teclados, gravando os hits e o sucesso pela minha gravadora Geno. Alô, meu compadre Geraldo, obrigado por tudo! Rádio Bunga, a frequência certa. Atenção para o top de 5 segundos. Continue ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. O nome do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. É chato, né? Ter que passar uma semana longe da nossa reluzente audiência. O mais importante é que estamos de volta, batendo ponto aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil e de Cabo Verde também. A você que me ouve pela primeira vez, a você que me escuta de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais uma edição do Love's in the Air e as mensagens do povo desesperado em encontrar um novo amor. Vamos falar também do cara que foi demitido porque tirou foto tomando um refrigerante concorrente da empresa onde trabalhava. É mole? E claro, vamos tocar muita música, atender os pedidos do povo, incluindo o seu também, hein? Já anota nosso zap pra poder participar aqui da bodega. Nosso zap, Mr. Abraham. DDD 89 999927022. Mais uma vez eu reforço, não seja um ouvinte silencioso. A locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Ian José Silva. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Dois compadres andavam por uma estrada quando avistaram um cachorro com cara de bravo. Imediatamente, um dos homens catou uma pedra do chão e segurou ela na mão com força. Ao ver isso, o amigo perguntou: "Ué, compadre, pra que você pegou essa pedra?" "Ué, se esse cachorro vier atacar a gente, pelo menos a gente já tá prevenido." E eles seguiram andando bem devagar, com o cachorro só olhando. Quando eles saíram de perto da fera, respiraram aliviados e seguiram viagem. Ao chegar em casa, a esposa de um dos caipiras foi atender a porta e estava só de toalha. Mal ela abriu a porta e o marido já estava de pedra na mão, olhando pro compadre. "Ué, compadre, mas pra que essa pedra?" "Pra me prevenir." Moral da história: agir sem pensar pode causar mais danos do que você imagina. Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, 1 em cada 10 médicos recomendam. Muito bem, antes da gente começar a parte musical, você já sabe, vamos saudar as nossas mais novas rádios parceiras da Rede Bodega Sat. Toda semana, salva de palmas, mais aplausos, exatamente, valeu galera. Toda semana estamos aqui com novas rádios parceiras, a gente agradece sempre a confiança, a parceria, né? Povo maluco, né, de querer botar a gente no ar, mas fazer o quê? Vamos saudar aqui os nossos amigos de Maripá de Minas, em Minas Gerais, que nos ouvem pela Rural FM 90,1. Também a galera de Moraújo, no Ceará, que nos ouve pela Teodoro FM 98,7. Saudando também os amigos de Palotina, Paraná. Alô, galera da Palotina FM 87,9, meu amigo Alisson Costiche. E também o pessoal de Severiano Melo, no Rio Grande do Norte, que passa a nos acompanhar pela Bom Lugar FM 104,9. Muitíssimo obrigado, pessoal. Participem, 89 99 99992-7022 é o nosso Bodega Zap, tá bom? Em homenagem ao Dia Mundial do Rock, que foi no último dia 13, eu vou começar a bodega de hoje trazendo o Rock do Jegue com Genival Lacerda. Depois, pra fechar a sequência, eu trago Roberto Vilar, Aventureiro Garimpeiro e Desejo de Menina Vem Pra Mim. Três carimbadas pra começar e muito bem, a minha, sua, nossa bodega do Maguila. Aumente o volume! Pelas cinco chagas de Mané Valenti, eu quero rock do Jegue, mas um rock do Jegue nordestino. Mr. Sivuca, Monsieur Dominguinho, tenha bondade com os dois fole. Vamos começar. Um, dois. Eu vou contar uma história pra vocês que um dia aconteceu na minha vida. A história de um jegue muito bravo que me deixou num beco sem saída. Eu vinha vindo para casa descansar. O jegue estava no portão, quis me pegar. Quando me viu foi murchando as orelhas, mostrando o dente e começou a relinchar. Que isso, meu filho, calma. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Tirem ele daqui. Quem tava dentro não podia mais sair, quem tava fora não podia mais entrar. É que o jegue que estava ali, minha jumenta queria conquistar. Houve então um dueto de relincho e os dois saíram a galopar. Dei um suspiro e cheguei à conclusão que os animais têm o direito de amar. Lindo! É tu nada, estrela, querendo namorar minha jumentinha, passando que eu tomei leite. Não sai, meu filho! De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Tirem ele daqui. Eu vou contar uma história pra vocês que um dia aconteceu na minha vida. A história de um jegue muito bravo que me deixou num beco sem saída. Eu vinha vindo para casa descansar. O jegue estava no portão que me pegar. Quando me viu foi murchando as orelhas, mostrando os dentes e começou a relinchar. Mas será possível? Aqui não, meu filho. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ai, de quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Tirem ele daqui. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Ô São Francisco, vou pra São Francisco. Ô São Francisco, ô São Francisco, mora em São Francisco. Eu vou levar você nos Estados Unidos. Eu sonhei com você, um lugar tão bonito. Eu sou brasileiro, eu sou nortista, sou latino-americano, da boca do Amazonas. Aqui é só desamante de ser. paixão. Sou um aventureiro, lugar inteiro do sertão. Aqui é só tristeza, mando te dizer paixão. Sou um aventureiro, lugar inteiro do sertão. Nortista, sou latino-americano, da boca do Amazonas. Aqui é só tristeza, mando te dizer paixão. Sou um aventureiro, garimpeiro do sertão. Aqui é só tristeza, mando te dizer paixão. Francisco, vou pra São Francisco. Ô São Francisco, ô São Francisco, mora em São Francisco. Ô São Francisco, ô São Francisco, vou pra São Francisco. Participe do nosso programa pelo Bodega Zap. DDD 89 99992 7022. Quem é? Sou eu. O que é que você veio fazer aqui? Eu vim aqui só pra ver você. Desde que estava passando. Tá fazendo agora um mês. Até parece a primeira vez. Você espalha em mim a luz do sol. Desejo de menina. E nem me lembro de nada mais. A vida é um sonho distante. E você é parte de mim. Importante demais assim. Talvez assim, como o calor. Feliz, meu amor, todo que aí, você ouviu Desejo de Menina? Vem pra mim, antes eu toquei Roberto Vilar, aventureiro garimpeiro, e abrindo a sequência, Genival Lacerda, eterno e saudoso, e o rock do jegue, é, a Bodega do Maguila é o pior programa do rádio, mas sempre com a melhor playlist, né não? Agora, meus amigos, eu vou trazer aqui pra vocês o quadro do Love is in the Air, é, o espaço do coração com a voz de veludo do rádio, Armênio Carvalhais. Eu acho que esse cara tem algum problema na garganta que ele não consegue falar alto, né? Ele deve ir aí numa fono. Eu vou pagar uma fono pra essa figura aí. Mas se você tá numa situação de desespero, tá prestes a ficar pra titia, né? Tá em busca aí de desencalhar, então siga na audiência, porque o Love is in the Air é o espaço perfeito pra você. Vem chegando o Armênio Carvalhais na sua bodega do Maguila. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, o espaço do coração, com Armênio Carvalhais. Love is in the air. Olá gatinhas, olá gatosos, aqui fala Armênio Carvalhais, a voz de veludo do rádio brasileiro. Estamos começando mais um Love is the Air, o espaço do coração, onde o amor nunca sai de moda. O programa Love is in the Air, que é um programa onde o romantismo se destaca, onde as pessoas mandam mensagens, mandam cartas para poder encontrar a pessoa amada, a tampa da sua panela, a senha compartilhada da sua Netflix. Então, se você está nesta mesma situação, aumente o volume e fique de olho no Love is in the Air. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, você pode fazê-lo através das cartas. Mande cartas para o seguinte endereço: Praça dos Três Poderes, CEP 70-150-900, Brasília, Distrito Federal. Mande suas cartas para o programa Love is in the Air e elas serão lidas aqui no programa. Mas chega de embromações e vamos agora às cartas que recebemos nesse tempo em que estivemos fora do ar. Então vamos às cartas que o povo mandou no cantinho do coração. Se você está em busca de uma pessoa especial para compartilhar os momentos felizes e tristes de sua vida, este, sem sombra de dúvida, é o lugar certo. Vamos ao cantinho do coração. E atenção, jovem usuário de computadores, 25 anos, olhos claros, calvície proeminente, 172 quilos, busca moças de aparência japonesa, entre 20 e 40 anos. Interessadas, contataram o Instagram, Clebinho Gameplays 2274. Jovem senhora rica de 75 anos, cabelos brancos, 1,45m, busca homens de 20 a 100 anos que saibam trocar lâmpadas, acender fogão com acendedor e desentortar quadros na parede. Interessados devem deixar currículo aqui na porta da rádio ou então ligar para o telefone 35 36 37 38 e meio. E acaba de nos chegar uma cartinha aqui do ouvinte Catilinário, da cidade de Aroeiras do Itaim. Ele diz o seguinte: Armênio, eu não sei mais o que fazer. Minha mulher já me traiu 4 vezes, todas com homens diferentes, mas eu não consigo sentir ódio por ela, nem largá-la. Também porque é ela quem bota dinheiro em casa, só ela trabalha aqui na casa, eu não trabalho. O que eu devo fazer, Armênio? Largo ela de vez ou continuo a perdoando? Meu caro Catilinário, estive analisando sua cartinha e pelo que eu estou vendo aqui na sua descrição, você é um bon vivant, você é um cara que não gosta de fazer nada, fica aí todo folgadão, vivendo às custas da sua esposa. Seguindo esta lógica, deve-se seguir no status quo. Você que gosta de viver no bem bom, sem fazer nada, então continue perdoando sua esposa e deixando que ela banque você. Quanto à questão das eventuais dores de cabeça que puderem surgir no caminho, nada que uma visita na farmácia para ver as novidades não resolva. E agora, gatinhos e gatosos, vamos a uma pequena pausa para os compromissos comerciais mais no Love is the Air. E daqui a pouco voltamos com uma linda história de amor. Uma cartinha que um ouvinte mandou para Armênio Carvalhais ler com sua voz de veludo. Então não fiquem tristes, não se desesperem. São apenas alguns minutos que separam eu e vocês. Até daqui a pouco. A Bodega do Maguila volta já! Você está sintonizando ZYU 264, canal 285, FM Bom Lugar, frequência 104,9 MHz, rádio comunitária pertencente à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Genildo Melo, Rua Batista Melo, número 200, Sala 1, Centro, Severiano Melo, Rio Grande do Norte, Brasil. O pior programa do rádio está de volta. Voz in the Air, com Armênio Carvalhais. Programa Love is in the Air, o espaço do coração, com a voz de veludo, Armênio Carvalhais. Estou falando ao pé do seu ouvido, então não tenha receio de aumentar o volume do seu rádio, porque a minha voz é baixinha, mas é como se eu estivesse cochichando, como dizem os jovens hoje, fazendo um ASMR no seu rádio. E vamos agora a mais uma cartinha, uma história muito bonita. Eu li a carta antes de entrar no ar e verti lágrimas, porque realmente é uma história muito bonita. Uma verdadeira love story, uma história de amor aqui no programa Love is in the Air. A ouvinte que nos escreve se chama Clene Maura, da cidade de Abacate com Leite do Oeste. Armênio, tudo começou num dia em que o gás da minha casa secou. Eu estava desesperada, pois já era tarde da noite e precisava terminar de fazer a janta. Comecei a ligar para todos os números que estavam nos calendários da minha geladeira. Todos estavam fechados. Eu estava à beira de um ataque de nervos. Então, resolvi ligar para o último número que aparecia no ímã de geladeira. E uma voz grave e grossa me atendeu. Grave e grossa, assim como a minha, tenho certeza. Armênio, você não imagina qual foi minha alegria ao ouvir que a distribuidora viria deixar o gás aqui em casa. Foi tanta que eu achei que iria desmaiar. E com aquela voz, então, os minutos se transformaram em horas. A espera era cada vez mais ansiosa. Até que uma buzina soou na porta de casa. Na minha frente, um entregador de 1,90m, macacão verde, boné verde, barba bem feita. Como cortesia por ter me atendido tão tarde da noite, perguntei se ele não queria ficar para jantar. E ele aceitou. Aproveitou comigo a janta e a sobremesa. Desde então, só comprava gás com ele. O que era uma mera relação comercial, virou uma linda história de amor. Estamos juntos há 3 anos, e todo mês ele me presenteia com um vasilhame de gás cheio, como lembrança do nosso primeiro encontro. E toda vez que eu vejo um botijão de gás, eu lembro da nossa música. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Muito bem, pode abaixar, porque senão o ECAD dá uma facada na gente. Gatinhas e gatosos, esta foi a carta de hoje, a carta Love Story. Da ouvinte Clene Maura, da cidade de Abacate com Leite do Oeste. E gatinhas e gatosos, infelizmente, estamos chegando ao final de mais um Loves in the Air. Mas não fiquem depressivas, não fiquem tristes, porque muito em breve, a voz de veludo do rádio brasileiro, Armênio Carvalhais, estará de volta com novas histórias para aquecer seu coraçãozinho petrificado. Agradece a sua audiência dispensada, Armênio Carvalhais. Muito obrigado a todos e um beijinho nas bochechas. Até a próxima. Loves in the air, everywhere I look around. Loves in the air, com Armênio Carvalhais. Loves in the air. Loves in the air. Bodega. Aí, você ouviu Loves in the Air com Armênio Carvalhais e agora, meus amigos, chegou a hora da gente mandar abraços pra gente que se liga na gente. Aquele abraço! Exatamente, deixa eu mandar um abraço aqui a quem segue a gente no Instagram, arroba Bodega do Maguila. Siga a gente, Bodega com U de Uva, e fique por dentro das novidades do pior programa do rádio, tá bom? Abraçando também meu amigo Anderson Lima, lá em Penedo, Alagoas, também o Miguel Lodi em Ipatinga, meu amigo Renato Silva, lá em Ceilândia, Distrito Federal também, a galera da Mega FM Top 87,9, o pessoal também das rádios, né, que nos transmitem, são mais de 100 rádios, e não tem como a gente falar de todo mundo, mas, quem eu não mencionar, sinta-se abraçado também, um tapinha nas costas, tá certo? Mas, pra dizer que eu não falei das flores, vou mencionar aqui, mandar um abraço aos amigos da Shockwave Radio, também da Rádio Metrô, alô galera da Rádio Metrô, em breve novidades, hein? Pessoal também de Caieira, São Paulo, Arujá, São Paulo, meu amigo Ronaldo e a galera da 104 FM de São Paulo capital, também o Jerônimo da Rádio Jerônimo lá de Salto em São Paulo, pessoal de Aracaju da Boa FM, também o pessoal de Cabo Verde, nossa rádio internacional, a Rádio Atlântico lá da Ilha de São Nicolau, agora a galera também de Severiano Melo que está nos acompanhando pela Bom Lugar FM, Severiano Melo lá no Rio Grande do Norte, pessoal também de Serrinha dos Pintos da Voz Serriense FM, Brejinho, galera da RCB, meu amigo Alcema Martins, Paulinho do Porto também, lá de Pendências, a galera do Rio de Janeiro, meu amigo Ricardo Franklin, pessoal da Angical FM 87,9 de Angical Piauí, também de Vila Nova do Piauí, ó, em breve estaremos por aí, hein, galera de Fronteiras também, meu patrão Tony Oliveira, também o Zé Onias, grande ouvinte da Bodega lá na cidade de Fronteiras, e o pessoal também de Pernambuco, Palotina, Paraná, que agora tá com a gente pela Palotina FM, também o pessoal da Paraíba, do Pará, a galera de Brasil Novo, alô pessoal de Brasil Novo, cadê as mensagens de vocês? Vamos mandar mensagem pro nosso Bodega Zap, hein? Pessoal da Regional FM, também o pessoal de Minas Gerais, São Domingos do Prata, da Pratinha FM, Maripá de Minas, que agora tá com a gente pela Rural FM, Barbacena, Belo Oriente, galera de Almenara, da Rádio Clube do Vale FM, inclusive deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso ouvinte Baixinho do Queijo, nosso ouvinte fiel lá no Mercado Municipal de Almenara, disse que ele pegou ar com a mensagem do dia que eu contei aqui, da história do Cuscuz Paulista. Se você quiser mandar um áudio em defesa sua, inclusive, baixinho, você pode mandar, viu, pro nosso WhatsApp. Sua participação é mais do que bem-vinda, tá bom? Mas não pegar não, porque tudo aqui é na base da zoeira, tá certo? Enfim, galera do Ceará também, Espírito Santo, pessoal da Mochoara FM de Cariacica, Alagoas também, pessoal da Paraíso FM 105,9 lá de Lagoa da Canoa, também o pessoal de Satuba, São José da Tapera, Mar Vermelho. E falando em Alagoas, temos mensagem da nossa amiga Cícera, vamos ouvir? Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ouvi a saga de um vaqueiro. Cuscuz com leite. Acho que tomar o bloco todo. Para todos os ouvintes aqui da minha rádio 87.9, Matriz do Camaragibe, Alagoas. Sou eu, a Cícera da Rua Belém, Brasília. Pode deixar, minha querida. E aproveitando, eu quero prestar aqui minha solidariedade ao pessoal de Matriz de Camaragibe e demais cidades de Alagoas, né, que foram fortemente atingidas pelas chuvas, né, pelas enchentes. Graças a Deus, pelo que eu soube, não houve perdas humanas, apenas perdas materiais, né. A gente torce para que tudo se restabeleça aí o quanto antes. Mas é isso aí, né. A gente tem que ser um pouco poliana nessas horas. Temos que jogar o jogo do contente e enxergar o lado positivo das coisas. E a Cícera pediu, vai ouvir Saga de um Vaqueiro na voz da banda Mastruz com Leite. Se der tempo, eu vou tocar Forró Sacode, se manca, né? Obrigado, inclusive, viu, Cícera? É o tempo perfeito pra eu ir ali ter um encontro com o ministro Barroso e eu volto só pra fechar o bloco, tá certo? Então vem aí, Mastruz com Leite, Forró Sacode e mais uma sequência de ouro na sua bodega do Maguila, já que eu volto. Essa é a mais bela canção que conta a história da vida de um vaqueiro nordestino. E o Forró Mastruz com Leite tem o maior prazer de cantar pra vocês. Dá-lhe Mastruz com Leite! Vou pedir licença pra contar a minha história. Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias. Mesmo sendo forte, o coração é um menino que ama e chora por dentro e segue seu destino. Desde cedo assumi minha paixão de ser vaqueiro e ser um campeão. Nas vaquejadas sempre fui batalhador, consegui respeito por ser um vencedor. Da arquibancada uma morena me aplaudia, seus cabelos longos, olhos negros, sorria. Perdi um boi naquele dia lá na pista, mas um grande amor surgia em minha vida. Daquele dia começou o meu dilema, apaixonado por aquela morena. Cada boi que eu derrubava, ela aplaudia, e eu, todo prosa, sorria. Então começamos um namoro apaixonado, ela vivia na garupa do meu cavalo. Meus planos já estavam traçados em meu coração, de tê-la como esposa ao pedir a sua mão. Que tristeza abalou meu coração quando seu pai negou-me sua mão. Desprezou-me por eu ser um vaqueiro, pra sua filha só queria um fazendeiro. Oh, é o Forró Mastruz com Leite! A gente se encontrava sempre às escondidas e vivia aquele amor proibido. Cada novo encontro era sempre perigoso, mas o nosso amor era tão gostoso. Decidimos então fugir pra outras vaquejadas, iríamos seguir. Marcamos um lugar pra gente se encontrar, mas na hora marcada ela não estava lá. Voltei em um galope, saí cortando o vento, como se procura uma nuvilha no relento. E tudo em mim chorava por dentro, e tudo em mim chorava por dentro. Vieram me contar que mandaram ela pra longe, onde o vento se esconde, o som do berrante se desfaz. Fruto do nosso amor, ela estava a esperar. Fiquei desesperado com tamanha maldade, pensei fazer desgraça, mas me controlei e saí pelo mundo um vaqueiro magoado, só porque um dia eu mandei. Passaram muitos anos e eu pelo mundo, de vaquejada em vaquejada, sempre a viajar. Era um grande vaqueiro, mas meu coração continuava a penar. Um dia fui convidado pra uma vaquejada naquela região. Pensei não voltar lá, mas um bom vaqueiro nunca pode vacilar. Nunca mais soube de nada, nada do que lá acontecia. Eu fugia da minha dor e da minha agonia. Ser sempre campeão era minha alegria. Depois de 17 anos, preparei-me pra voltar como campeão. Queria aquele prêmio pra lavar meu coração, mas sabia que por lá existia um vaqueirão. Começou a vaquejada e uma disputa acirrada. Eu botava o boi no chão, ele também botava. Eu entrei na festa e ele lá estava. Eu fiquei impressionado como ele era valente, tão jovem e tão forte e tão insistente. Eu derrubava o boi e ele sempre à minha frente. Chegava o grande momento de pegar o primeiro lugar. Os bois eram mais fortes, ele não iria derrubar. E sorri comigo mesmo, dessa vez eu vou ganhar. Quando me preparava pra entrar na pista, quando olhei de lado, quase escurecia a vista. Quando vi uma mulher, aquela que foi a minha vida. Segurei no meu cavalo para não cair. Tremi, fiquei nervoso quando eu a vi. Enxugando e abraçando o vaqueiro bem ali. Entrei na pista como louco, o batisteira percebeu. Andei, foi longe do boi. Ah, isso nunca aconteceu. O vaqueiro entrou na pista e eu fiquei a observar. Aplaudia e ele o foi a derrubar. Derrubou, foi na faixa, ganhou o primeiro lugar. Fiquei desconsolado, envergonhado eu fiquei. Perdi o grande prêmio, isso até eu me liguei. Mas perder aquele amor, aí eu não me conformei. Ela veio sorridente em minha direção. Trouxe o vaqueiro pegado em sua mão. Olhou nos meus olhos, falou com atenção: esse é o nosso filho que você não conheceu. Sempre quis ser um vaqueiro como você, um campeão. E pela primeira vez quer a sua bênção. Eu chorava de feliz, abraçado com meu filho, um vaqueiro como eu nunca tinha visto. Posso confessar o maior prêmio Deus me deu. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Cacatua. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra a um Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe. Bodega do Maguila. Oba. Bem, sim, nunca. Sacode, sacode, sacode. Vê se não pode diferente. Agora vou mostrar que vou te conquistar, meu bem. É só você deixar. Meu beijo só tão bom no meio de mim. Os melhor você não vai achar. Eu sei dos teus desejos e sempre que a beijo eu fico louco pra te amar. Me diz logo o que quer, como é que é, meu bem. Não quero mais brigar. Você me deixou quase louca. Estou mudando e não há quem me pare. garota, eu fiquei, eu sei que me enganei, mas quero agora seu perdão. Meu beijo você tem, eu sei que mando bem, não sou de mais ninguém, bebê, então. Você me deixou quase louca, estou mudando e não há quem me pare. Por favor, meu beijo me beije, já me disse tantas vezes, me convidou, fez o que quis. Oh, oh, oh, digo que pare, eu vou te deixar. Oh, oh, oh, você não se acha, que coisa mais chata, vem de dizer, não quero você. Oh, oh, oh, já me disse tantas vezes, eu estou a mim. Meu bem, assim, JP Gravações. Garota, eu fiquei, eu sei que me enganei, mas quero agora seu perdão. Meu beijo você tem, eu sei que mando bem, não sou de mais ninguém, bebê, então. Você me deixou quase louca, estou mudando e não há quem me pare. Oh, oh, oh, meu bem, não me beije, já me disse tantas vezes, me convidou, fez o que quis. Oh, oh, oh, digo que pare, eu vou te deixar. Oh, oh, oh, você não se acha, que coisa mais chata, vem de dizer, não quero você. Oh, oh, oh, me disse tantas vezes, eu estou a mim. Oh, oh, oh, meu bem, não me beije, já me disse tantas vezes, me convidou, fez o que quis. Oh, oh, oh, digo que pare, eu vou te deixar. Oh, oh, oh, você não se acha, que coisa mais chata, vem de dizer, não quero você. Oh, oh, oh, me disse tantas vezes, eu estou a mim. Tony Guerra e Forró Sacode, meu bem, se manca, maravilha. Antes eu toquei a pedido da nossa amiga Cícera, a saga de um vaqueiro com forró Mastruz com Leite. Isso é forró Mastruz com Leite. Abraço grande, Siqueira Júnior e a galera da TV A Crítica, que não sabem da nossa existência, mas eu sou um grande telespectador e mando um abraço pra eles mesmo assim, tá certo? Agora, meus amigos, eu vou pra um breve intervalo. É o tempo da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos, como se esses 8 minutos da saga de um vaqueiro não fossem suficientes, tá? Daqui a pouco eu vou voltar falando de uma situação grotesca. O cara foi demitido do emprego, ele trabalhava numa fábrica de refrigerantes, porque tiraram uma foto dele com uma garrafa de refrigerante da concorrente. Olha só que presepada, vou falar disso já já, tocar mais música também, aqui na sua bodega do Maguila, hein? Só 2 minutinhos, se for mais de 2 minutinhos, aguarde, por favor, porque estamos ajeitando a casa, tá certo? Então é isso, 2 minutinhos, daqui a pouco a gente volta, sai daí não! A bodega do Maguila, volta já! Você está sintonizando ZYU 264, canal 285, FM Bom Lugar, frequência 104,9 MHz, rádio comunitária pertencente à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Genildo Melo, Rua Batista Melo, número 200, Sala 1, Centro, Severiano Melo, Rio Grande do Norte, Brasil. O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta com a Bodega do Maguila para 23 estados e também para Cabo Verde. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, tá, pessoal? Não esqueça, você pode participar do nosso programa pelo nosso Bodega Zap, que é este aqui. DDD 89 99992 7022. Exatamente, lembrando que no meio do programa tem a palavra-chave premiada. Se você ouviu ou ainda não ouviu, ouça, anote e você vai concorrer a um Pix de R$50, beleza? Mas enfim, eu prometi e vou falar dessa história, que é um tanto grotesca. Porque veja bem, o cara, um cidadão de bem, pai de família, foi demitido da empresa onde trabalhava, uma fábrica de refrigerantes, porque vazou uma foto dele com o refrigerante da concorrente. Olha só que... eu não acho o termo certo pra isso, mas enfim, vamos descrever aqui a história. Basicamente, aconteceu assim: o cara trabalhava em Rondônia, numa fábrica de refrigerantes, né? Ele operava a máquina que coloca os rótulos nas garrafas, e aí um belo dia, o filhinho desse operário completa 2 anos, né? E aí, pra não deixar a data passar em branco, a tia do menininho resolve montar uma festinha. Né? Só que aí, ela comprou na hora o refrigerante da empresa concorrente a que o rapaz trabalhava, a que o pai do menininho trabalhava. E aí, como cavalo dado não se olha os dentes, né? Porque quem bancou tudo foi a tia, e aí ninguém tava pensando nisso, ah, porque comprou o refrigerante errado e não sei o que, todo mundo aproveitou a festa como tem que ser, porque festa de aniversário não é lugar pra tristeza, né? E aí, para marcar a festinha, né, para marcar, deixar registrado, tiraram uma foto do aniversariante e dos pais dele junto ao bolo, né? Só que aí aparecia também o refrigerante da concorrente. E aí, na maior inocência, o rapaz mandou a foto no grupo da empresa, né, dizendo: "Ó, uma confraternização aqui, estamos comemorando o aniversário do meu filho", né? Só que aí ele não contava que a foto ia chegar no RH, ou melhor, no dono da própria empresa. O dono ficou pé da vida. Chamou a galera do RH, o RH chamou o rapaz no dia seguinte e dispensou ele da empresa, alegando baixo desempenho. Só que na verdade foi por causa da tal publicidade que ele fez para rival, a suposta publicidade que ele fez para rival. Eu sei que nessa brincadeira ele ganhou na justiça uma indenização de R$7.000, só que ainda cabe recurso. Tomara que ele consiga tirar esse dinheiro, porque não tem cabimento, cara. É só aqui no Brasil mesmo pra acontecer esse tipo de coisa, viu, bicho? Mas, enfim, vamos deixar de conversa, vamos deixar de lereado e tocar música, que é o que o povo gosta de ouvir. Essa sequência aqui, ó, é pra adoçar os ouvidos da nossa audiência mais do que qualificada, isso com certeza. Vou trazer The Fevers, Não Tem Mais Jeito, sucesso do álbum Fevers 80. Olha que beleza, eu decorei. Ah, é, consegui decorar, muito bem. É sem papelzinho, hein, sem roteiro, tamo indo aqui. E fechando a sequência, Marcos Roberto, Amor, Amor, Amor. Uma sequência de ouro, direto da Vitra Linha da Bodega, e daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca, hein? Não entendi por que você foi embora. Se eu lhe dei o meu amor, toda a minha vida, tudo fiz pra lhe prender. Mesmo assim você partiu, mas que você volte um dia, ainda espero. Eu não vou conseguir esquecer o passado, todo amor que eu lhe dei e que ficou de lado. Você vai chorar por mim, muito mais do que eu chorei. Seu amor ainda é tudo que eu mais quero. Não, não tem mais jeito, não é direito você me esquecer. Não, não tem mais jeito, meu defeito é amar você. Conseguir esquecer o passado, todo amor que eu lhe dei e que ficou de lado. Você vai chorar por mim, muito mais do que eu chorei. Seu amor ainda é tudo que eu mais quero. Você me esqueceu. Não, não tem mais jeito. Meu defeito é amar você. Não, não tem mais jeito. Não fui feito pra sofrer por amor. Não, não tem mais jeito. O meu peito vive cheio de dor. Não, não tem mais jeito. Não é direito você me esquecer. Não, não tem mais jeito. Não fui feito pra sofrer por amor. Não, não tem mais jeito. Três dicas para viver melhor: beber muita água, usar boné pra esconder a calvície e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. mais um dia, mais um mês. E você, longe de mim, alguém disse certa vez que o amor é mesmo assim. Hoje eu sei, sinto a saudade de quem nunca esqueceu. E em cada canto da cidade existe um pouco de você. Amor, amor, amor, como eu te amo. Amor, amor, amor, como eu te quero bem. Amor, amor, amor, não canso de esperar. Amor, meu grande amor, onde andará? Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Não canso de esperar. Amor, meu grande amor, onde andará? Hoje eu sei, sinto a saudade de quem nunca esqueceu. E em cada canto da cidade existe um pouco de você. Amor, amor, amor, como eu te amo. Amor, amor, amor, como eu te quero bem. Amor, amor, amor, não canso de esperar. Amor, meu grande amor, onde andará? Amor, amor, amor, como eu te amo. Amor, amor, amor, como eu te quero bem. Amor, amor, amor, não canso de esperar. Amor, meu grande amor, onde andará? Marcos Roberto, amor, amor, amor. Antes eu toquei The Fevers, não tem mais jeito. Pois é, meus amigos, outra coisa que não tem jeito também é o tempo do nosso programa, que já está estourando, né? Infelizmente, tempo é nosso inimigo. Mas semana que vem, neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal, nós estaremos aqui e esperamos contar com a sua audiência e a sua participação, tá bom? Antes da gente ir embora, o nosso jabá, meu Instagram, Ian José Silva, o locutor. Tem também o Instagram da Bodega do Maguila, arroba Bodega do Maguila, bodega com U de uva, e o nosso site bodegadomaguila.com.br, onde você encontra todas as informações sobre o pior programa do rádio brasileiro e quiçá mundial também, né não? Pra encerrar, vou trazer o melô da inclusão digital, olha que beleza, Jorge Moisés, tô na internet, uma carimbada lá dos anos 2000, pra gente encerrar com chave de ouro a nossa bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono desta rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera! Cuidem-se! tecnologia. Tô na internet todo dia. Agora eu gravei CD, gravei até DVD. Minha música tá no rádio, eu apareço na TV. Só tá eu na internet. Agora eu tenho notebook, tweet, site, Orkut, YouTube e o Facebook. Pega o meu tweet aí, que é pra gente tuiutear. Pega o meu Orkut aí, que é pra gente orkutear. Pega o Facebook aí, pra gente facebookear. Olha eu lá no YouTube, que é pra gente youtubar. Olha eu lá no YouTube, que é pra gente youtubar. Tenho MSN, e-mail é Nequestel. Só ando no trem que voa, agora eu tô no céu. Agora eu tô chique, tô na tecnologia. Tô na internet todo dia. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. Rádio Bunga, a frequência certa. Atenção para o top de 5 segundos. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Começa agora, Mundo Country, um verdadeiro show de sucessos da música country por todo mundo. Jota Batista está chegando para comandar mais uma grande audiência do rádio. Está no ar, Mundo Country. A partir de agora está começando mais uma super edição do nosso programa Mundo Country. Por aqui tem seu amigo de sempre, o Jota Batista, trazendo muita música, diversão, entretenimento até você. Você pode mandar seu áudio pedindo sua música ou seu alô pro nosso WhatsApp. Anote aí, é o DDD 61 999669557. Repetindo para você, DDD 61 999669557. Não esqueça de falar seu nome e a cidade de onde você está nos ouvindo. A gente começa com esse grande sucesso. Tell me what to think. There ain't no missing link in my love life. It's alright, huh, I ain't that uptight. No, I don't need a psychic, cause I don't really like it when someone tries to tell me just what my future holds. I already know. Your love keeps me alive. You're all I need to survive. I got you by my side. So I'm holding on, I'm feeling strong. Baby, you're the one hand on my life. And I'm holding on, there ain't no doubt. I can't live without you. Hold my life. I'm holding on to love to save my life. Caught up on the net, cause I'm already set. Can't you understand? Already got my man. No, I don't need proof to show me the truth. And not even Dr. Ruth is gonna tell me how I feel. I know our love is real. Well, your love keeps me alive. You're all I need to survive. I got you by my side. So I'm holding on, I'm feeling strong. Baby, you're the one for all my life. And I'm holding on, there ain't no doubt. I can't live without you. All my life I'm holding on to love to save. Save